novo projeto de casamento. Alguns dias depois, Danglars fez uma visita ao Conde de Monte Cristo em sua mansão em Champs-Élysées. Meu caro amigo, disse ele assim que chegou, sei que tem mais dinheiro que eu e por isso quero falar-lhe francamente. Está precisando de dinheiro? Perguntou o conde. Se for isso, é só dizer de quanto precisa. Nada disso, ainda não cheguei a tal ponto. Estou necessitando de bons conselhos. Não faz muito tempo, minha mulher me fez perder mais de 1 milhão de francos com uma notícia falsa. Aquela história da Espanha, ainda não entendi direito o que aconteceu, disse Monte Cristo com ar inocente. É simples. O senhor sabe que ela é muito amiga de Debré, o secretário do ministro. Todo mundo sabe, inclusive eu, seu marido. Debré lhe fez confidência sobre os rumos dos grandes investimentos que ela me transmite e eu trato de aproveitar. São negócios altamente secretos, pelos quais se podem obter grandes lucros. Debré, aquele patife, leva sempre 20% de tudo. Foi assim com o caso da Espanha. Acontece que a informação deve ter vindo truncada, ou então se tratava de uma armadilha e acabei perdendo uma fortuna. 1 milhão não me parece grande perda para um banqueiro de seu porte, comentou o conde. É verdade, mas logo em seguida, o senhor Jacob, um bom investidor italiano que faz negócios com o meu banco durante 10 anos, sumiu. Desapareceu deixando uma dívida superior a 1 milhão de francos. Outro 1 milhão, meu caro conde. Como assim desapareceu? E as garantias, quis saber o outro. Desapareceu de Livorno, sua sede de operações. O banqueiro gemia, consternado. Não havia garantias, já que os negócios eram feitos na base da confiança mútua. E a polícia não o procurou? Ele não faz nada contra a lei. Nosso negócio era um tanto, digamos assim, secreto. O senhor sabe, importação e exportação. O banqueiro suspirou profundamente. Mais 2 casos como esse e o banqueiro Danglars fecha as portas. Por isso vim até aqui. Não entendo o que o trouxe aqui. Se não quer dinheiro, em que posso ajudá-lo? Bons conselhos e informações. Preciso saber mais a respeito de André Cavalcante. Ele é mesmo muito rico? Ele veio até mim recomendado por meus correspondentes na Itália e na Inglaterra. Pelo que sei, é muito rico ou de família muito rica. Não o conhecia antes. O nome Cavalcante parece um nome muito importante na Itália. Mas por que essa pergunta? Bem, parece que ele veio para a França em busca de uma noiva. Ouvi dizer que pretende se casar com uma francesa. E então, o conde não facilitava o diálogo. Ele me disse que dispõe de 7 milhões de francos para investir. Nenhum banqueiro despreza essa quantia. Um silêncio quase palpável se fez entre os dois. Finalmente, Danglars declarou. Tenho uma filha em idade de casar. Um príncipe rico seria um noivo ideal. Eugênie, exclamou o conde de Monte Cristo. Mas ela não ia casar com o jovem Albert? O jovem Albert? Sim, é verdade, mas desejo um futuro melhor para minha filha. A família Morcerf, além de não ter uma grande fortuna, comprou seu título de nobreza. Danglars falava impetuosamente. O senhor está seguro do que diz? Sim, é a mais pura verdade. Pensei que o nome dos Morcerf daria solidez ao banco Danglars, ponderou o conde. O senhor está brincando. Recebi meu título de barão do rei. Morcerf comprou o dele. Por que o senhor está me contando tudo isso? Perguntou o conde. Porque preciso de sua ajuda. O conde de Morcerf jamais existiu. Seu nome é Fernand Mondego e não passava de um pescador em Marselha. Morcerf é um nome nobre que ele arranjou na Grécia depois de ter abandonado o príncipe Tabelin Pachá à própria sorte com a invasão dos turcos, se é que não aconteceu algo pior ainda. Essa história do príncipe é bastante obscura. Por isso, pensando bem, não gostaria que minha filha pertencesse a essa família. O senhor não tem um representante na Grécia? Por que não lhe pede informações sobre esse caso? Uma boa investigação pode esclarecer tudo. O senhor me deu um bom conselho. É isso que farei. Muito obrigado.